Nosso privilégio hoje é continuar a semana de oração sobre cristianismo prático. Essa foi uma semana muito abençoada, muito importante, muito interessante. Esse não foi um tema que eu escolhi, esse foi um tema que algumas pessoas da igreja passaram para mim, que elas gostariam de que a igreja reavivasse a prática do cristianismo. A igreja conhece a salvação pela fé, a lei de Deus, o sábado e tudo isso que a gente tem como conhecimento bíblico, mas a igreja precisa do empurrão espiritual, do ânimo, da mensagem de que tudo isso que conhecemos deve ser colocado em prática. O título desse sermão é O Homem de Romanos 12. Mas nós não vamos começar abrindo em Romanos 12. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. E enquanto você abre aí, é importante você entender uma coisa. O mundo da teologia, da interpretação do texto bíblico, ele está envolvido numa discussão enorme, aparentemente infindável, inesgotável, a respeito de Romanos capítulo 7. Paulo se identifica como uma pessoa que tem dificuldade de ser fiel a Deus. E essa mensagem incomoda muitas pessoas. Existe a discussão. Paulo está falando da perspectiva de alguém que é convertido, que não é convertido, de alguém que está salvo ou que não está salvo. E, por exemplo, dá uma olhadinha em Romanos 7, o verso 14 e o verso 15, por exemplo. Olha só o que Paulo diz. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Existe uma discussão enorme, peraí, eu faço, eu pratico o que eu detesto, o que é errado, o que é ruim? Como um homem desse pode ser salvo? Paulo deve estar falando da experiência antes de ser cristão, porque o cristão não pode fazer o mal, o cristão tem que fazer o bem. E olha só o verso 21 desse mesmo capítulo 7, ele diz assim, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal habita em mim. Interessante, né? Esse verso ilumina muito a respeito dessa discussão. É óbvio que Paulo está falando dele mesmo, da experiência dele, e de alguém como convertido. Porque o homem que não é convertido, ele não tem desejo de fazer o bem. Quem é que tem desejo de fazer o bem? É quem compreendeu que o bem é melhor que o mal. Que amar é melhor do que desprezar, do que odiar. Que ser fiel a Deus é muito melhor do que ser infiel. Que praticar a verdade é muito melhor do que praticar a mentira ou ignorar a verdade. E Paulo tinha esse desejo ardente de praticar a verdade, mas ele encontrava a lei de que nele habitava o mal. Será que essa também não é a nossa experiência? Agora, o mais interessante disso é que Romanos 7 está incluído dentro de um contexto muito interessante. No capítulo 6, Paulo discutiu assim, que nós somos salvos pela graça e que essa graça não é motivo para que a gente peque. Tem um dos versos que diz assim, permaneceremos, pois, no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo, em Romanos 6, responde assim, de jeito nenhum. O fato de sermos infiéis não é desculpa para a infidelidade, nem justificativa pela infidelidade, é simplesmente o fato. Depois, em Romanos capítulo 8, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que são libertos da lei do pecado e da morte que habita neles, pela lei do Espírito da vida. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado não é mais empecilho para que Deus salve, porque na cruz Jesus Cristo cumpriu redenção por todos os pecados. O pecado já não é mais o problema. O problema agora é se eu, como homem, aceito a graça de Deus ou não. Me submeto à graça de Deus de forma fiel na prática ou não. Essas são as questões. E não que Deus não pode perdoar o pecado. Muito pelo contrário, Ele pode perdoar. Essa é a mensagem cristã. Deus perdoa o pecado. Agora, vamos lá então finalmente estudar o homem de Romanos 12. Romanos capítulo 12, vamos ler os versos 1 e 2. E vamos ler todo o capítulo e tirar algumas aplicações importantes para a nossa vida. E olha só como que ele começa esse capítulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos capítulos de 1 a 11 de Romanos, nós temos uma das exposições doutrinárias mais amplas da Bíblia a respeito da justificação pela fé. Nenhum homem merece a salvação pela lei, pelas obras, por sua identidade étnica, como judeu ou como gentil. E Paulo faz uma discussão enorme em relação a isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pelo que Cristo realizou, pela redenção dele. E agora chega no capítulo 12, ele nos diz que toda salvação pela fé vai resultar em uma nova vida. Uma vida que é vivida pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, na presença dele, em harmonia com ele. E ele diz assim, que é para a gente apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. A vida cristã, ela deve impactar todas as áreas e dimensões da vida humana. A Bíblia diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. O sacrifício vivo é um contraste muito interessante com o Antigo Testamento. Vocês lembram que durante todos os séculos da história cristã no Antigo Testamento, como é que se fazia um sacrifício para Deus? Abraão fazia, Jó fazia, Jacó fazia. Os israelitas no templo, no santuário faziam sacrifícios. E como que era esse sacrifício? Você pegava um animal perfeito, que representava o Cordeiro de Deus que é perfeito, mas o que você fazia com ele? Você matava ele. O animal inocente pagava o preço com a vida, ele morria pelo seu pecado. Essa era a dimensão do sacrifício no Antigo Testamento. Agora, o Cordeiro de Deus veio. Ele morreu por nós. E o sacrifício no Novo Testamento é algo totalmente diferente. Sacrifício no Novo Testamento não é dar dinheiro. Sacrifício no Novo Testamento não é você dar o seu corpo para ser queimado. Porque mesmo que você fizesse isso, e se você falhasse no amor, isso de nada adiantaria. O sacrifício no Novo Testamento é a vida. Estando vivos, se oferecer a Deus, se entregar a Ele, para servi-lo e praticar a sua verdade. É um conceito bem diferente do sacrifício do Antigo Testamento. É uma atitude, pela misericórdia de Deus, de alguém que aceita conscientemente servir a Deus, de forma espiritual, de forma fiel. E é assim que quem crê em Cristo passou da morte para a vida. João 5, verso 24, e 1 João 3, verso 14. A vida cristã é um sacrifício vivo. Ela não morre, muito pelo contrário. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós passamos da morte para a vida porque nos amamos, amamos os irmãos. Esse é o ensino do Novo Testamento. E esse sacrifício, Paulo nos diz, deve ser santo, agradável, sem defeito, que seja motivo de satisfação para Deus, que é um culto racional. Essa é uma questão muito interessante. O ser humano, ele é racional por natureza. Essa é uma das marcas da identidade como criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano raciocina, tem emoções, tem sentimento. E vamos pensar assim, que o ser humano constrói com todas essas razões, sentimentos, emoções, desejos, necessidades, uma vida psicológica, uma vida mental, uma vida emocional, complexa, linda, e que deve agradar a Deus de forma consciente e racional. Agora, hoje em dia, a razão humana, ela é usada para desviar as pessoas de Deus. E com aquele discurso falso, as pessoas dizem assim, eu não acredito em Deus, eu sou racional. Por quê? Porque criancinhas morrem, e pessoas ficam doentes, e pessoas passam fome, e onde está Deus? E essas pessoas, elas se julgam muito racionais. Agora, vamos parar para pensar A Bíblia diz assim em Isaías capítulo 63, verso 4. Em toda a angústia do povo, Deus foi angustiado. Essa é uma questão interessante. A nossa angústia, o nosso sofrimento, a nossa dor, seja ela por qual razão for, seja física ou mental ou espiritual ou familiar ou psicológica, toda essa dor que eu sinto individualmente, que todos sentem, é sentida no coração de Deus. Deus não está no céu de luz e glória e paz e harmonia perfeita, claro que Ele está, mas Ele não está lá separado da realidade dos seres humanos. Muito pelo contrário, o que é que a Bíblia diz? Eu sou alto e sublime que habito na eternidade, mas eu habito com o contrito e abatido de espírito. Deus não é uma pessoa indiferente em relação ao sofrimento. Agora pensa assim, esse homem racional que arrogantemente quer questionar a Deus, ele fala isso julgando a Deus. Cadê Deus? Criancinha sofre. É, mas Deus está sofrendo junto com aquela criancinha. E ele? Está sofrendo junto com a criancinha? Porque falar da boca para fora está fácil, né? Ah, Deus é injusto porque ele permite a fome no mundo. Quantos pratos de comida essas pessoas que falam isso têm dado para as pessoas comer? Porque Deus tem dado comida para todo mundo. Vamos comparar? Uma outra questão. Esse homem que racionalmente, entre aspas, julga a Deus, ele não é capaz de entregar o filho dele para morrer por mim, que não tem o valor de um centavo. Mas Deus entregou seu filho para morrer por mim, que não tem o valor de um centavo. Vamos comparar? Quem que vale mais? Quem que tem o caráter melhor? Então, quando a Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional, não é que a razão humana, nos seus próprios termos pecaminosos, deve estar acima de tudo. É que a nossa razão, ela deve estar santificada através do culto a Deus. Através da relação com Ele de oração, de fé, de serviço missionário, de experiências com Ele, e nós vamos provando, e a Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, nós vamos provando e comprovando que Ele é bom, e aí a nossa mente vai sendo transformada, a nossa razão vai se expandindo para compreender, ainda que seja 0% da razão de Deus, do porquê que Ele, podendo impedir o mal, não impede. Deus tem uma lição eterna ao fazer isso. Hoje a gente não entende essa lição, mas um dia nós vamos entender. E o que importa é que desde já nós venhamos a prestar culto racional para Ele. E aí ele diz assim, pela transformação da nossa mente. Nós falamos essa semana toda de cristianismo prático, de mudança de atitude. Mas sabe que a mudança de atitude ela não vai muito longe se não mudar a mentalidade. As mudanças que realmente fazem diferença a longo prazo, elas começam no interior e partem para o exterior. Eu poderia fazer uma regra de como que as mulheres devem se vestir, como que os homens devem se vestir. E quem não seguir esse padrão não entra na igreja. Isso é fácil de se fazer, mas as pessoas cansam desses padrões. Elas não veem sentido nesses padrões. E elas agora pensam que Deus, que aceita a todos, só aceita quem segue esses padrões. Agora, se eu conseguir ser usado pelo Espírito Santo para transformar a mentalidade das mulheres e dos homens em relação à vaidade, à sensualidade, ao que significa ser bonito, ser bonita, ser notado, ser notada. Se eu conseguir transformar a mentalidade dessas pessoas para que elas entendam o valor que elas têm para Deus, independentemente se os homens reconhecem isso ou não, quem sabe essa pessoa possa desistir de uma roupa que talvez seja inadequada, de um adorno que talvez seja inadequado. Tem que mudar primeiro a mentalidade, o interior. Tem que compreender, tem que pensar a respeito, para depois as atitudes poderem ser conformadas com aquilo que nós podemos chamar de verdade e de vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse é um exemplo, mas você pode tomar isso para qualquer ambiente e qualquer sentido da vida. Para que a gente pratique o cristianismo tem que mudar a nossa mentalidade. E ele faz isso de glória em glória e de fé em fé. Quando nós aceitamos a Cristo, essa mudança não ocorre da noite para o dia. Ela é gradual, mas ela vai nos transformando. E então com a transformação do coração, da mente, nós vamos o quê? Sendo transformados por completo. Nós não devemos nos conformar com esse século. E nós devemos nos transformar e experimentar a vontade de Deus. E a partir de então, no verso 3 a 8, ele começa exortações práticas de como viver a vida cristã. Olha só o que Paulo diz. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja de acordo com a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Paulo começa as exortações práticas dizendo assim, primeiro de tudo, se a vida cristã começa com a mentalidade, ele começa dizendo assim, não pense de você mesmo além do que convém. Igreja não é clube onde a gente briga pelas mais altas posições, onde a gente briga para ser melhor do que os outros. O nome disso é futebol. O nome disso é shopping center. O nome disso é qualquer coisa menos igreja. Igreja é uma família, é um só corpo. Se o meu pé está machucado, todo o meu corpo move a atenção para o pé para curá-lo, para cuidar dele. Porque quando o meu pé sofre, todo o meu corpo sofre. Igreja deve seguir esse mesmo padrão de um organismo que se ajuda, não que se combate. Nós devemos ajudar uns aos outros. Isso é cristianismo prático. Agora ele diz assim, que nesse corpo, cada um tem uma função segundo os dons que Deus deu. Deus deu os dons de profecia, de ministério, de exortação, de contribuição, de presidir, de exercer misericórdia. E cada coisa deve ser feita segundo o seu espírito e da melhor forma possível. Isso é praticar o cristianismo. Mais adiante, ele começa a seção do capítulo, que é uma das mais lindas do Novo Testamento, dizendo assim nos versos 9 e 10. Que o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A lei de Deus é o amor. Romanos 13, verso 10. E Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se tivéssemos amor uns para com os outros. Agora, esse é o discurso. Tá, vamos escrever aqui na porta dessa igreja ou ali no telão. Amem uns aos outros. O fato disso estar escrito externamente obriga, entre aspas, que todo mundo procure manifestar amor. Só que isso tem uma armadilha terrível por detrás disso, que é a gente se tornar hipócrita no nosso amor. E agora eu tenho que te tratar bem, te dar um bom dia, um feliz sábado, te abraçar. Não porque eu realmente tenho algum interesse em você, tenho genuíno amor em você. Porque aqui é a lei na igreja que tem amor, então eu tenho que aparentar que eu amo. E é por isso que Paulo começa dizendo, se você quer dizer que é amor, saiba que o amor não tem hipocrisia. Ele não precisa se falsificar para se manifestar. Você precisa enganar sua mãe para dizer que você ama ela? Não precisa, porque é mãe, você vive com ela, você, por mais que você reconheça os defeitos dela, tenha problema de relacionamento com ela, você ama, você tem saudade, você se importa, você quer o bem dela. Transforme essa mesma realidade para cada um dentro da igreja, tem que ser assim. Não por obrigação e como um fardo, que seja algo genuíno e sem hipocrisia. E ele diz que vocês se amem de forma cordial, ou seja, de forma educada. Tem muita gente áspera, inclusive no ambiente da igreja, líderes e não líderes e pessoas um pouco assim que a gente não entende muito bem. Eu sou da Igreja Central de Curitiba originalmente, eu me batizei lá. Eu lembro que depois de um sermão maravilhoso, amor de Deus, saímos e lá tem um estacionamento grande, muita gente com muito carro, enfim, uma igreja muito, muito rica. Aí o carro de um dos membros da igreja ficou preso porque o outro colocou e tal, e o homem estava xingando o outro lá porque o meu carro está na frente do outro, seu carro está na frente do meu. Parece que não entendeu nada. Não tem educação, muito menos amor. Esse é um exemplo negativo, mas vamos tentar nos ater aos exemplos positivos do que signifique amar sem hipocrisia, amar de forma cordial, de forma educada, de forma fraternal, preferindo o outro em honra, e não procurando eu ser honrado. Esse é um espírito mesquinho que não deve ser alimentado em nós. Versos 11 a 13, continua dizendo assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Três versinhos curtos que contêm as diretrizes para uma vida prática cristã que a gente tem que se esforçar o resto da nossa existência. Olha que interessante. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. No mundo cristão, hoje, fervor é confundido com gritaria e barulho. Quanto mais barulho tem, mais fervor. Agora, quem pode julgar a minha oração? Senhor, perdoa o meu pecado, meu Pai. Eu gritei? Eu esperneei? Eu pulei? Eu saí correndo por aí? Eu fiz uma oração simples. Senhor, perdoa o meu pecado. Alguém pode julgar aqui se ela não foi fervorosa? Não pode, não tem como. Fervor não é gritaria, não é barulho, não é pular, não é espernear. Fervor é uma qualidade da alma. Lembra quando os discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando com Cristo? E Cristo começou a explicar as Escrituras? Eles sentiram calor no coração. Eles nem falavam nada, eles só sentiam. Era Jesus que falava, eles só ouviam. E ainda assim eles ouviam numa disposição fervorosa, numa disposição atenta, numa disposição alegre, numa disposição consciente, é culto racional. Isso é fervor, não é gritar aleluias e glórias sem saber para quem que está recebendo aleluias e glórias. Depois ele diz assim: tenham alegria na esperança, regozijar-se. A esperança é algo maravilhoso. Eu espero que dê tudo certo na vida de vocês, em relação ao namoro, em relação ao trabalho, em relação ao casamento, em relação aos filhos. Essa esperança já é muito boa, já enche a nossa vida de pensamento positivo, mas a esperança do céu é muito maior, infinitamente maior. Uma vida sem pecado, sem morte, sem dor, sem tristeza. E a gente deve se alegrar nessa esperança e não estarmos aí de cabeça baixa, como se ela não significasse nada. Sejam pacientes na tribulação. Se existe uma coisa certa na nossa vida, é aflição e tribulação. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham paciência ao passar pelas dificuldades que vocês não entendem porquê, eu não entendo porquê, não vou poder explicar para vocês também. E se alguém tentar explicar, vai se embananar e vai falar o que Deus não falou. Deus não explicou tudo, mas Ele disse: na tribulação, tenha paciência. Isso é cristianismo prático. Na oração, seja perseverante. Nós gostaríamos que Deus atendesse as nossas orações em um estalar de dedos, em um passe de mágicas. Ele pode fazer isso, já fez isso, vai continuar fazendo, mas nem sempre essa é a forma dele agir. Oração perseverante. Coloque as suas necessidades, vontades, perplexidades, pecados para Deus de forma perseverante. Persevere até receber respostas e vitórias. Compartilhem as necessidades dos santos. Se tem necessidade de alimento, compartilhe alimento. Tem necessidade de roupa, compartilhe roupa. Tem necessidade de carinho, compartilhe carinho. Tem necessidade de visita, compartilhe visita. Faça a sua parte. Depois, o verso 14 e o verso 15, continua e diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A realidade da perseguição contra os fiéis de Deus é uma coisa ruim, mas real. E nós não podemos fechar os olhos contra isso. Todos os que querem viver em Cristo de forma piedosa são perseguidos, continuarão sendo perseguidos. E nós não podemos escapar disso. Agora, nós podemos tomar uma atitude correta. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ele repete. Por quê? Porque nós temos uma grande tentação de amaldiçoar as pessoas que nos perseguem. Nós temos o nosso senso espiritual de justiça. Quando alguém fala mal da gente de forma desonesta, de forma incorreta, de forma demoníaca, os nossos brios, eles são mexidos, eles são abalados, e a gente, infelizmente, muitas vezes cai na tentação e amaldiçoa. Paulo duplamente diz, não faça isso, abençoe. Você não foi chamado para amaldiçoar, e sim para abençoar. Se alegrando com aqueles que se alegram, compartilhar, ser empático, mas também chorando com aqueles que choram. Nem sempre as feridas da alma são curadas com coisas do tipo Deus te abençoe. Às vezes, só mesmo o companheirismo ao lado da pessoa que chora, que sofre, pode ajudar nessa questão. Não basta simplesmente dizer Deus te abençoe. Tem que você sofrer do lado dela, estar junto a ela nos momentos de luto, de dor, de alguma angústia familiar, financeira, de saúde ou qualquer outra perplexidade natural da vida. Versos 16 a 18 diz assim, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não tomeis a ninguém por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Como é que vocês recebem um pastor quando ele chega para ser o novo pastor do distrito? Vocês recebem ele com um grande desejo de que ele seja uma bênção para a igreja. Por que receber um membro novo de forma diferente? Como é que a gente recebe um pastor quando ele chega no distrito? Com honras, traz ele aqui para frente, olha, esse é o pastor, ele fez isso, ele fez aquilo. Por que a gente não recebe uns aos outros dessa mesma forma? Será que o pastor virou uma pessoa mais importante, menos pecadora que as outras? Eu acho que a gente tem que receber o pastor, sim, com distinção, mas todos os outros também com distinção, porque todos são importantes membros da família de Deus. O que faria um pastor sozinho sem uma igreja? Zero, nada. Ele primeiro teria que converter alguém para virar a igreja, para ser o pastor, para poder ajudar de uma forma, em forma de liderança, de uma forma mais ampla. Então, tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Não de favoritismo, não de orgulho, mas de humildade. Cada um conhecendo as suas próprias limitações, as próprias limitações dos líderes da igreja, e cada um ajudando uns aos outros a criar uma igreja melhor, onde se pratique o cristianismo. Eu sei que fazer isso tudo não é fácil, mas é o único caminho de sermos melhores do que temos sido. Porque eu acho que ninguém deveria estar satisfeito como nós estamos. Adiante ele diz assim, não tome ninguém mal por mal e se esforce para fazer o bem. O bem deveria ser algo mais natural do que é, mas a nossa natureza é corrompida. Lembra de Romanos 7? Eu quero o bem. Na teoria, vamos nos amar? Amém. Vamos louvar a Deus? Amém. Vamos fazer trabalho missionário? Amém. Todo mundo é sim, sim, sim. Chega na hora da prática do trabalho missionário, do amor, do louvor, da oração, a nossa natureza corrompida rejeita o bem e vive o mal. Essa é a realidade. O homem de Romanos 12 é o mesmo homem de Romanos 7. E por causa do nosso pecado de querer fazer o bem, mas fazer o mal, nós não devemos diminuir nenhuma dessas dimensões. Ame sem hipocrisia, faça um culto racional, se alegre com os que se alegram, chore com os que choram, não sejam remissos, sejam zelosos, sejam fervorosos, sejam verdadeiros, não tomem mal por mal e façam a vontade de Deus. E no que depender de vocês, tenha paz com todos os homens. Você só pode ter inimigo se a pessoa for teu inimigo. Você não pode ser inimigo de ninguém. Se você não puder evitar que alguém não goste de você, tudo bem. No que depender de você, tenha paz. Se a pessoa não quer paz, o que você pode fazer? Você não pode obrigar. Mas no que depender de você, faça o seu melhor. Para terminar, versos 19, 20 e 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A vingança contra o pecado não deve ser arquitetada e nem executada por pecadores. A vingança contra o pecado é de Deus, é Ele que estabeleceu de que forma Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, E lembre-se que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus tem paciência, Deus é longânimo, para que muitos que hoje sofreriam a ira de Deus, se Jesus voltasse hoje, estejam no céu. E para isso, nós como igreja temos que praticar o cristianismo e mostrar para eles um testemunho diferente do que temos mostrado. Um cristianismo vibrante, onde o mal é vencido, não com o mal ainda maior, mas com o bem. De pessoas que abençoam as outras, não que amaldiçoam. De pessoas que vivem um amor desinteressado, incondicional e genuíno. E assim, nós poderemos ser os homens e as mulheres de Romanos 12, que apresentam a Deus um culto racional, nosso corpo como sacrifício vivo, agradável, santo, diante de Deus. E então, nós podemos partilhar a hospitalidade, podemos ser amigos, podemos ser verdadeiramente irmãos e ser a família que Deus planejou que a gente fosse, e não uma empresa ou um clube de futebol. Vamos orar. Senhor Deus eterno e maravilhoso Pai, obrigado pelo fim dessa semana de oração, no qual fomos chamados a praticar o cristianismo, Pai. Como Paulo, nós reconhecemos, Pai, que queremos o bem e muitas vezes fazemos o mal, Pai. Deixamos de amar, deixamos de perdoar, deixamos de ser melhores e te pedimos perdão no íntimo da nossa alma e transformação nos nossos caminhos, Pai. Que o Senhor transforme a nossa mente, os nossos relacionamentos, a nossa forma de entender e viver a Tua verdade e que assim recebamos o poder do Espírito Santo para testemunhar de Ti. Podemos testemunhar com poder, com amor, com fé verdadeiros e que assim, Pai, nenhum demônio prevaleça contra nós, mas que sejamos vitoriosos contra as potestades deste mundo, Pai. Que a Tua graça nos baste, que o Senhor perdoe os nossos pecados, transforme o nosso coração e que o Senhor coloque em nós a Tua lei para realmente praticarmos o cristianismo. Em nome de Jesus Cristo, amém.